Eletrônico Salvador, Pastor 33. Pastor 33, contato radar, sobre nível de voo 100 no perfil da saída coral. Sobe 100 no perfil da coral, Pastor 33. Na 3804, bom dia, sem identificação, contato radar, autorizada a chegada. Mari, está autorizada a descida até nível de voo 060. Gente? Né, 6254, centro agora na frequência 125.1, bom voo. Centro Recife em 125.1, grato, uma boa tarde. Tantra 3216, desça para 2000 pés, o ajuste 10114, autorizado o procedimento LS, reporte se tanto. 10014, desce para 2000, autorizado o X-ray, informarei estabilizado, Tantra 3216. Qual que é o centro de 229 em TAP? Ativar as descrições. Obrigado. Você falou 35, controle 1208-0. 1208, gol no 864. Controle Salvador, gol no 864, decolou. Veja, passou a 36, para hoje, coral autorizada. Dois Salvador, boa, gol no 167. Quanto espera no 164? Gol no 0, pronto. De voo 370 no perfil da saída PUCA. 370 no perfil da PUCA, gol no 864. Tá 32 na meia, tá pegando uma pequena proa esquerda aqui, já vai retornar pro Adiduna devido à formação. Ciente. Pastor 33, o controle. Na escuta, controle. Utilizada a proa de coral. Proa de coral. Controle, se possível, Gol 864, solicito ascensão 350. Ciente, Gol 864, aguarda autorização para o 350. Ciente. A 3216, atento a um helicóptero nas proximidades de Simbra, a 500 pés sobre terreno. 7-3216. Voo no 864, autorizado 350, DCT Maceió. 350, direto Maceió, voo no 864. Controle mais direto ao meu. Siga. Passando agora as proximidades de Duna, seguindo para sobrevoar na região do, da limita do controle. Mike Juliette, Romeu. Tá bom, meu. Glória 3204, 3 da Proa 050. Gente, reposta quando Decolagem 38, controle 120, decimal 80. 208, 967. Muito boa tarde, voo 1167, decola. 1167, contato na decolagem, subanível de voo 380 no perfil da saída da EL. Entendeu que está autorizado a nível 380, perfil da EL, voo 1167. Localizadores da 3216. Trans 12 no complexo LS, Sam Torre 1-1895. 1895, Trans 3232 no meio. Autorizei, Gol 1967, se autorizado, gostaria de voar direto ao móvel. Tá? Direto, pistão na 0. Boa tarde, tá 32 no meio, continue a aproximação, informe com trem checada. Informarei. 304. 3804, continue em descida até 2 mil pés, o ajuste 1-0-1-4, autorizado, procedimento LS, reporte receptando. 2 mil pés, 1-0-1-4, reporte receptando, tá 3804. Baixou e travou, passando sim, Bretan 32 no meio. 32 no meio, pouso autorizado, pistão na 0, vento na 40 graus, 059. Autorizado, pousão na 0, tá 32 no meio. Bom voo. 2685, bom trabalho. Torre Salvador, Oceania 6213, ponto de espera próximo. Oceania 6213, ali mantém o 90. Tarde, ali mantém, 3804, direita via Fox, solo 1211. 1218, 1211, corrigindo de entrada via Fox, tá? 3804. Tá, 3804, atento a um helicóptero da baixa altura, nas proximidades de Duna. Tá, ciência do tráfego, tá voando Duna agora, tá? 3804. O vento 950 graus, 05 nós, livre decolagem na zero. Ok, livre decolagem 6213. 11167, estamos sendo Recife, a frequência 125, decima 1, bom voo. 251, bom trabalho. 167. TAM 3290 permanece contato radar, Sione identificação na proa de mar para a chegada a mar, descida até nível de voo 080. Proa de mar 080, tá, 3290. Salvador, boa tarde, Sané 6213, na sua escuta. Sané 6213, tem contato radar, suba nível de voo 360 no perfil da saída da EL. Ok, da EL, Leda Morte para 6213. Bom, para o final do procedimento LS, torre agora 1-8-9-5, com pouso. 8-9-5, obrigado, boa. Tá, afirmativo, TAM 3290, está autorizada a descida a 4 mil pés, o ajuste 1904. Comunicação de 4 mil pés, projetado TAM 3290. Romeu Oscar, uniforme Romeu, boa tarde, acione identificação em contato radar, mantenha as corridas, está autorizada a chegada a BONF, descida até nível de voo 050. Livre desvios, Oscar, uniforme Romeu. Sané 6213, Sâmia Centro Recife, frequência 125, décima 1, no bom voo. 5-1, boa tarde, 6213. DC04-349, está liberando no 211. 211, obrigado, boa. Tudo bem, Salvador, bom dia, azul 5021, próximo ponto, espera da 10, pronto. Boa tarde, azul 5021, autorizado a alinhar e decolar no 0, vento 1, 50 graus, 0619. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1025021. Estado em 1904, autorizado o procedimento LS, reporte interceptando o posto localizador. Autorizado 210, passar a interceptação do posto localizador, está ficando pessoal pequeno, se esquerda está a formação, 93297. Sim, se está 3290. Papapá, November, Oscar Romeu, mantenha sobre regras de voo visual, direto, farol Itapuã, November, Oscar Romeu. Azul 5021 decolou 52, chama agora o controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, tem bom trabalho. 5021. Controle Salvador, boa tarde, 5021 Azul, mil pés no Adael Leda Botman. Azul 5021, boa tarde, contato ordenado de decolagem, suba nível de voo 360, no perfil da saída da El. 360 no Adael, 5021. Siga. Gente. Três, dois, nove, zero, atenção, helicóptero a baixa altura, nas proximidades de Duna. Atenção, 5021. Está autorizado a proa de Leda. Leda, 5021. Salvador, uma boa tarde, eu vou 1962. Vou 1962, aciona identificação, permanece em contato radar. Esse é nível de voo 060, utilizado para chegada a Mari. 060 para desvio. Sente reporte quando possível para o ITAP. Já é possível, vou na proa de TAP, está autorizado. Está autorizado a proa de TAP. 962. Autorizado ETAP, 962. Posso com uniforme Romeu, desça para 2000 pés, o ajuste 10114, autorizado procedimento LS para pistão 10, reporte no localizador. Autorizou ILS 3290, tá? Gente, complete o final do procedimento e chamitou em 118, decimal 95, Pomposo. Obrigado. Confirma quantas milhas eu acho que o uniforme Romeu. Gente, após isso está autorizada a proa de Duna. Dois visuais para modificação das regras. Salvador, muito boa tarde, eu sou 3290, está precisando de LS, está de baixar trabalho. Sim, são 3290, continua a aproximação, informa com o trem checado, a gente fica atento. Se você baixar travado, passando zero no modelo 3290. Sustente, livre posto, pistão na zero, vento na 50 graus, 079, 132, 90. 3290, livre posto, pistão na zero. Série 2733, corrija, pastor 33, um minuto para coral, serviço radar terminado, chame o controle de Ilhéus na frequência 1201 no bom voo. Informa a proa 050 por 30 milhas para desvio. Sente os desvios, o gol 19962. Reporte quando possível a proa Duna. Ok, após 30 milhas nessa proa, será possível a proa Duna, gol 962. Sente. O assim, uniforme Romeu, quantas milhas ainda nessa proa? Sente. Entendido que está retornando para a dona, o uniforme Romeu está autorizado para o procedimento. Reposta no localizador. O 9962 é autorizado descida para 4 mil pés, o ajuste é o 9014. 4 mil pés, com 1014, gol 962. Descida para 500 pés, Novembro Oscar Romeu, guarde para chamar a torre. completo sinal de procedimento LS, torre 1-1895, bom pouso. Voo 1962, desça para 2000 pés, autorizado o procedimento LS3, reporte no curso localizador. Descida a 2000 pés, reporta localizador, voo 1962. Romeu, continua a aproximação, informa no externo com o trem checado, ajuste 1014. Agora é Romeu. Controle Salvador, boa tarde, trip 5240, informação Sierra, Ibrano 210 para 150. Trip 5240, sem identificação, permanece em contato radar, está autorizada a chegada à mar em descida até nível de voo 080. 080, seria possível voar ITAP? Guarde. Trip 5240 autorizada para hoje, tá? Informe Romeu, sempre torre 118, decimal 95. Trip 5240 copiou, autorizada para hoje, tá? Afirmativo, pro hoje, tá? 5240. Tá bom, meu Mike Juliette, o hotel recebe o controle? Meu reporte na vertical do farol de Itapuã. O ajuste 1014. Vamos lá, esforço 435, tem que ser encontrado. Sente, reporte na vertical do farol de Itapuã. Cadê LS, bom, 962. Complete final do procedimento LS, torre agora 1-1895, bom pouso. 1895, bom, 962, uma boa tarde. Vertical Itapuã, 90 horas. Vicente, aproxima 35, o vento. Reporta na curta para 35, novembro acho que é Romeu. Vou na curta da Torre Salvador, uma boa tarde, gol no 962, está no LS da 10. Vicente, gol no 962, continua aproximação, informa no externo com trem checado. Marcaremos, gol no 962. Cinco, dois, quatro, zero, reautorizado, descida para 4000 pés, o ajuste 1-0-1-4. Para 4000, ajuste 1-0-1-4, 35240. Oscar, informe Romeu no solo 08, libere a direita, chame o solo em 121, decimal 1. Oscar Romeu, Marcos, Juliette, Chapéu, confirme como recebe o controle. 0 graus, 0,612 é nóis, autorizado pouso pairado, cabeceira 35. Pairado na 35, 90. Após prossegue aéreo, está, confirma. Afirma, sim. Passando em Dia Serra, passagem travada, Goro 962. Na 962, tráfego à direita da aproximação, Augusta, não interfere com o seu pouso. O vento não 40 graus, 0,619, livre pouso, pista na 0. Autorizado pouso, 990, Goro 962. Lembração motorizada, táxi a essa altura até a aeroestar. Copiou a novela, acabou? É por causa de um pai. Sim, bota a pista livre, mas a numeração acabou. Ajuste 5021, eu controlo. 5021, sobe no centro na frequência 1251. E 5240. Prossiga. Eu dou uma formação entre ETAP e Tuna, seria possível a gente voar agora pro A050 por 15 milhas e após desvio pro Aduna? Afirmativo, trip 5240, está reutilizada a descida para 2010, o ajuste é na 0-4, reporte na proa de Tuna. Portará, 5240. Parece mal, 4-5. Time Solinho, 1-2-1-1. Direito, 2-1-1. Boa, galera. Sim, sem estacionar, está a frequência livre, November Oscar Romeu. Boa tarde. Este desvio do Mike Juliette, Romeu, reporte visual com localidade de pouso. Juliette, Romeu, confirma quantas proas, corrijo, confirma quantas milhas nessa proa. O Mike Juliette Romeu está tentando visual com Serra Índia Índia, mas negativo visual no momento, está mantendo o sobrevoo da presença, aguardando o deslocamento da formação. Gente. Tá, Romeu, Mike, Juliette, hotel, efetuando desvios, confirme. Sim. A141 está em contato. Radar está autorizado, descido até nível de voo 060, no perfil da chegada bom. Gente, você não é 6141. Trone mais direto no meu. Siga. Já avisou a Conserra em Jacoíndia, segue para pouso. Frequência livre de bom pouso. Livre, graças. Autoridade de Rio Azul, Oceaner 6141, reporte quando possível para o ABONF. Afirmativo, Papai Romeu, Mike e Juliette, hotel, pro hoje, Duna. Hoje, Duna, então, hotel. Reprovando, Duna, trip 5240. Gente, autorizado o procedimento LS, reporte no curso. Será, 5240. Mike e Juliette, hotel, desça para 2000 pés, o ajuste 10114. Agora 4.200 pés. O 2008, essa identificação está em contato radar, desse nível de voo 070, comprou hoje, Mari. Hoje, Mari, desse nível 070, voo 2008. Estabilizado, localizador trip 5240. Trip 5240, complete final do procedimento, torre 11895. Torre 11895, trip 5240. Salvador, boa tarde, trip 5240, utilizado no localizador. Salvador, compro, já não foi mais bom pelo corpo. Trip 5474, Cocker, dentro da conta, clear demais. Arrival, report right for sent. Identity, right now, Mary, intersection, report for confirma a nave que modulou, foi o gol 9209? Chegou 9209, ação identificação em contato radar, desça 080, reporte quando possível para o ITAP. O 6141 da Oceania, vaguarda pro agora 205, está tão ideal para a gente. Quebrar todas as informações de dona, claro, está autorizado. Oceaner 6141 autorizada para hoje de dona, porém sujeito a sequenciamento. Sem problema. É melhor para nós de informação. Obrigado. Controle Salvador. 63105, a sua identificação está em contato radar, desça o 090, no perfil da saída, Amã. Pedindo chegada, Amã. Mas foi, travou o trip 5240. Trip 5240, livre pouso, pista na 0, vento 1, 40 graus, 0612. Autorizado pouso no 035240. Limit is radio 280 off Serra Vitor Delta VOR. Our limit is radio 280. Salvador VOR. Né, 6141, confirma sua velocidade indicada? Confirma, de dança quanto a nós. Sente. Nossa, né, 6141, reduza para 220 nós. 220 nós, 6141. Ou 2008, vitoriação para sequenciamento, curva esquerda na proa 015. Entrou 0 no 5, gol 2008. Rio 70, gol 2008. Mike Juliette, até confirme, o pulso será na pista no 0? Pistão no 0. Gente. Jané 6141 autorizado, descida para 3 mil pés. 3 mil pés, e está com o ajuste? Afirmativo. É. O 2008 está autorizado, descida para 4 mil pés, ajustado no 014. É 4 mil no 014, gol 2008. Gol 9209, reautorizado, descida para 5 mil pés, corrigiu 050 nível. 050, vou lá, 0. Deixa eu Mike Juliette, hotel para interceptar o curso localizador, curva esquerda na Brua 170. Esquerda 170, hotel. Salvador Control 35474, request descent. 35474, turn left, heading 010 and descent to flight level 070. Turn left, 010, descent now, 070, 35474. Gol 2008, curva direita na proa 050. 050, gol 2008. Poxa 6315, atingiu 090. Tente reautorizado, descido até nível de voo 060. 060 para Oxenaia 6315. Oxenaia 6310, confirme sua velocidade indicada. Né, 6315, para sequenciamento, mantenha a proa aguardando o vetor para o final do procedimento LS. Mantenha a proa, aguarda vetores para o final, 6315. Atingindo 4000, gol 2008. Xané 6141, deixa para 2000 pés. 2000 pés, 6141. Né, 6315, está autorizada a proa de duna. Proa de duna, da presente 6305. Gol 9209, reutilizado esse até nível de voo 060. 060, gol 9209. Prosseguindo a descida, gol 2008. Estimativa autorizada descida até nível de voo, corrija 3000 pés, 3000 pés e reduza para 2209. Já mantendo 2009, desce 3000 pés, autorizado de acessar, gol 2008. Ainda negativo. Salvador Control 3574, como confirma the approach sequence for 3574? Number 6 now. Thank you, number 6. Roger, 3574. Janel 6315, reduza para 2009. 2009, 6305. Gol 9209, reduza para 2009. 2009. 5474, reduce speed to 2009. Está para ultrapassar o localizador, gol 2008. Gente, o gol 2008, resta uma navegação com proa de duna, aguarde para a autorização do procedimento. Proa de duna, gol 2008. Salvador, boa tarde. Gol 9209, alteração para sequenciamento, curva esquerda na proa 010. Esquerda, proa 010. Qual que é o limite? Gol 9209. O limite é o localizador. Sim, gol 9209, seguindo 060. Juliette, hotel já no localizador? Positivo, já está na pista, hotel. Torre 11895. 295. X0060, 6315. 6315, reautorizado, descida para 4000 pés. 4000 pés, 6315. Gol 9209, então está autorizado, descida até o 050. 050, gol 9209. Pode prosseguir na descida, gol 2008. Aguarde. Controle Salvador, TAM 3144, campeão. Juliette, até o. Continue a aproximação, informa com o trem checado, ajuste 1014. Esquerda na proa 160. Esquerda 160, 614. Pouso pista 10, ventando 40 graus, 0619. Del. Confirma por gentileza após o pouso, prossegue para qual pátio? Seria o pátio 3, senhora. Desce, mantém o 50, mantém a escuta. Para quem entra em combatão, botão 3144? É. Gol 2008, detonação para espaçamento, direita para 180. Contando o gol 2008, já está alternando, senhor. Mas você está quanto é a proa? Gente, então reduza para a mínima. Reduzindo, gol 2008. Esse mantém o 060, 6326. Gol 9209, voo Iduna, desça 4000. Iduna 4000. Boa. Aqui, 305. 354, 74, fly head in Duna position, descend 050. 050, Duna position, 3254. Gol 2008, tráfego sua frente, 4 milhas, Airbus da Oxané. É, duzendo pra mínima, 2008. Xané 6315, desça para 2000, número 3, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, é o 6315 da Xané. O gol 2008, autorizado descer no Glide. Desce no Glide, 2008. Habilitou, Xané 6141. 6141, torre 1895. 1895. Corre, Oxanermel 4. Xanermel 141, continua a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste 1014. Estou 3144, formação na frente, nas próximas 15 milhas, solicita o WhatsApp. Autorizado. WhatsApp para 3144. Oxalé 6315, desce para 2000, autorizado ILS. 2000, está autorizado ILS, 6315. 9209, desce para 3000. 3000, 1014, ajustado, por 9209. Estimativo, prossegue na aproximação. Trip 5-4.